Aham. Floresça. É nóis. Olha só. E essa meritocracia, eu sei de onde vem e pra onde vai. Todos sabem, mas a ficha não cai. Não merece vencer, mal vestido e horroroso. Não me venha com esses papo do lombroso. Sem ensino fundamental, no Brasil desigual. São figuras de linguagem pela reprodução patriarcal. Mas estou aqui nesse chão, a do pé representa minha raiz. O nariz é achatado porque aponta a diretriz.